andando pela cidade. Tem um monstro atrás de mim. Sua pele clara verdejante parece com aipim. O monstro que açoita a noite, o que corre atrás de mim. Parece o corpo da corte usando o anel de marfim. Os cabelos correndo nessa solidão. Tu peso no meio fio, quadro de cara no chão. Ó, monstro que açoita a noite, por que corres atrás de mim? Parece um bobo da corte usando o anel de marfim. Cocô! Ai, ai!